Delta 3600, seu solo 08, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 09. Na minha escuta. Frente direita, Alfa, Juliette para o 09, na sua escuta, Delta 3600. Localizador 57 no meio. 57 no meio, chame Torre 1895. 1895, obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, Web 57 no meio. Web 57 no meio, boa noite, repórter passando externo com o trem embaixo travado. 57 no meio. Identifique chegada a Mari, desça ao 050. Lima, Índia, Golf, é isso? Qual o pátio que se encontra? É a pista que utiliza, por gentileza? Versículo 2545, boa. Entrou no 015. Tive pouso no 015, 5716. Dia Golf, copia. Romeu Lima, Índia Golf, autorizado para o Galeão, nível de voo 280. A rota é posição Bridge, após Smap, após Barbacena. Decola da cabeceira 17 com curva à direita, inicialmente na subida da El. Em seguida, direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5576, o controle opera em 120.8, coteja. Lima, Índia Golf, copiou o solo. 1606, identifique, chegada mar e desça ao 060. 060, desce o mar, infelizmente, mantém a velocidade reduzida de 250 metros. 250 ideal. Firmado, confirmando, Lima Índia Golf, após Dael é direto para a posição Leda, após direto Bride, após Smap, após Bravo Bravo Charlie, Barbacena. Transponder 5576, contorno 208, complete cotejamento. Complete a rota, ok? Após Dael, que é a subida, é Leda, Bride, Smap e Barbacena. Correto, está livre o acionamento, troca para a frequência da torre em 118.95 para o acionamento. A informação vigente é a Charlie. No meia, no solo aos 1-4, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para a posição 8 do Pátio 3. Alfa, Kilo, posição 8, Pátio 3, abjeto 5-7 no meia. E Aracaju? Voo 9-2-1-4, autorizado para Aracaju, nível de voo 2-3-0. Decola na cabeceira 1-0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Transponder é 5006, controle opera em 120.8, cotejo. Autorizado na Caju, deu 230. Reforma 1-0, convertido, sai da PUC, transição Caju. Bacana 5006, e o controle 1208, ou 9214. Voo 9214, correto o cotejamento, chame a torre em 118.95 quando para o acionamento. Chama lá, o voo 9214, boa noite, bom pessoal. Ok, muito obrigado pela lembrança. Até uma boa noite. 9204. Estabilizado, na frequência no 895-6212. 6895-6212, obrigado. Oi, Salvador, boa noite. Oceaner 6212, uma milha e meia para o externo. Boa noite, Ocean 6212, avistado, cheque o trem. O vento é de 1,30 graus com uma dezena de nós, o altímetro no 0,15, está autorizado o pouso na 10. 1015, livre pouso na 1,0, Ocean 6212, embaixo de travada. Voo 9219, identifique, chegada Mari, desse mantenha nível de voo 050. É o 050, voo 9219. Está na 3, 9362, desça para 2000 pés, autorizado sinal LF, reporte localizador. 2000 pés, que estará estabilizado localizador, 9362. Voo 606, desça, mantenha 4000 pés, ajuste de altímetro 1905. 4000 pés, o altímetro 10. 1 a 5. Michigan, Lima, India Golf. Coupé 7, 3 e 30 e Ribeirão Preto, tá livre o táxi. Troque para a torre 11895 para ingresso na 17, Lima, India Golf. Puxa 6212 no solo aos 21, ao livrar à direita, taxina Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette para o 07, para a livre ingresso, chamareado e pronto na cabeceira no 7, Lima, India Golf. Torno 643, identifique, chegada bom, desce para 4 mil pés, ajuste de altímetro no 05. Chegada bom, desce para 4 mil pés. 606, cruza 5 mil para 4 mil. Desça para 2 mil pés, está autorizado LS, reporte localizador, reduza para aproximação. 2 mil pés, autorizado LS, X-ray, chama redução, 606. Um Airbus 320 da TAM. Autorizado, são 9362. 9362, autorizado final LS, 211895, bom posto. 11895, são 9362. No 9, desça para 3 mil pés, ajuste altímetro 1015. Com 1500, descemos a 3 mil pés, 9219. autorizado, gol 9214, chame para o táxi, o altímetro 1015. Salvador, é o TAM 9362, estabilizado ILS, baixado e travado. TAM 9362, boa noite. Está livre o pouso na 10, vento de 130 graus, uma dúzia de nós. Livre pouso na 10, TAM 9362. Gol no 606, chame a torre, no 8, décimo 9, 5. Gol 06, copiou o controle? Firmo, 895, até já. 06, 2 milhas, vinte a serra, mais dois. Gente, no 606, aguarde a completa aproximação, aguarde pista dele, por favor. Ah, reduzindo, gol no 606. O Lima Índia Golf decolou 06, chamará o controle em 120 decimal 8, só confirmando, o senhor decolou sem autorização da torre, ok? Negativo, senhor, foi autorizado a alinhar e decolar. 1208. Então foi instruído a alinhar e chamar alinhado e pronto para a decolagem, ok? Chame a torre, controle 208, então boa noite. Golf, contato radar, submantenha nível 26, corrige 280, saída da Delta. Papa Romeu Lima, Índia Golf, Salvador. Consiga. Contato radar, submantenha 280, mantenha a saída da Delta. Proa de Adel. Não, proa de Adel não. Mantenha a saída da El. Saída AEL. DAEL. Delta Alfa Eco Lima. DAEL. É, te mantendo. F219, desça para 2000 pés. Autorizado sinal LS. Reporte localizado e estabilizado. Gol 9219. Dado ILS X-Ray da 10, informará estabilizado 9219. No solo aos 28, ao livrar à direita, agilizando na medida do possível, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 612. Alfa Juliette para o 612, do 9362. O Gol no 606, livre pouso na 10, cheque o trem, vento é 130 graus, 8 nós. Livre pouso, pista 10, gol 1606, está aqui embaixo. 8-1, 2 horas e 4, Salvador, tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. 214, alinha e mantenha 10, alinha e mantenha. O Gol 606, seu solo aos 30, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 05. Alfa, Juliette para o portão 05, Gol 606. O voo 9214, vento de 130 graus, uma dezena de nós, está autorizada a sua decolagem da 10. Autorização aqui de reboque da posição 8 para a posição 14, pátio 1. Comandante, o senhor está na frequência do controle. Eu estou trabalhando com a aeronave que está voando. Para a aeronave do solo, você tem que chamar a torre. A frequência é 1 no 8, 9, 5. 118, 95. Obrigado. Nada. Na cartinha, comandante. É o mecânico, não é, comandante? Ah, então é por isso. Está estabilizado o Gol 9219. 9219, 2000 para externa, autorizado sinal LS, torre 1895, 1 por... 1895, Gol 9219, obrigado, até daqui a pouco. Certo. Gol 1208, tenha uma boa noite, eu morro. 1208, boa noite, obrigado, bom fim de semana e parabéns pelo dia dos controladores. Obrigado novamente pela lembrança. No 643, desça para 2000 pés, autorizado final LS, esporte no localizador estabilizado. Descendo para 2000, garagem registrado. Controle, boa noite, Gol 9214, decolou na Cisco, cruzando 2500. Boa noite, 9214, contato radar, tudo mantém o nível 230, sai da boca. Nível 230, sai da boca, Gol 9214. Altímetro no 015, autorizado pouso na 10. Autorizar na 10, Gol 9219. Ah, é daí o Leda e após vai voar Bridge, posição Bridge. Leda Bridge, ok. Autorizado, reporte ao término, Mike X-Ray Echo. Ok, na sua escuta, muito obrigado. Papa Romeu Lima, Índia Golf, chame o centro Recife, frequências 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 125, 1, 9219, do solo aos 35, ao livrar à direita, táxi via Alfa e Juliette para o portão 01, na minha escuta. Alfa e Juliette até o 01, gol 9219. E a 43 chame a torre na frequência 1 no 8 decimal 95, vou pouso. 8 no 95, obrigado. Gol 9214, chame agora o centro Recife na frequência 1 no 25 decimal 45, boa noite. 1 no 25 45, obrigado, boa noite, parabéns aí pelo dia dos controladores. Obrigado pela lembrança, comandante, um abraço. Abraço.